394, do para 2000, obrigado, sinal do pedido de referência X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, está no localizador da X-Ray, igual no 694. Bom dia, está 372.600, tráfego, continua a aproximação, aguarde P0 Lima. Acerto, corte. Está 372.600, vem para o nosso 3010, 139, aguarde P0 Lima, pistão 0, pôs, autorizado. 0, pôs, pista 10, 37.600. Azul 5196. Azul 5196, chama P, no 8, sinal 95. 8895, azul 5196. Azul 4207, informação de tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de 2055, Bravo S 33. Azul 4307, pista para 4, meu pai, sem necessidade de desvio, espaço à esquerda. Agora 94, vinculação do sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 280 do Zé de Salvador. Operação esquerda. Única turma, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, na alterna no 23 decimal 8. 251-238. Afirmativo Gol 2171. Boa tarde. 7-2-1, só os 2-1, liga a pista direita via Eco 2-1-9. Curva no nível de 2095, emitida para 4 mil pés. Vento 140 graus, 149, altímetro 021, aliás, decolar, autorizado. Curva 200, limite, radial 280 do Zé de Salvador. Azul 4207, curva esquerda, para 200. Aí o 4207 pensa para 3 mil pés. No ponto de espera, mantém a presente posição, não é nosso. O 394 e o seu está na aproximação. Reduzindo, vamos 394. Azul 5196, checado tem de pouso no 40 graus, no 49, altíssimo 021, pouso autorizado, pista no 0. Sempre pouso no 0, azul 5196, baixo pra lá. 2065, declaro os 21, chama o controle agora, frequência 120, decimal 80, boa tarde. 200, obrigado, bom trabalho. Sonho muito, bom dia, bom 2065. 2065, contato radar, suba para a nível de 2360 via Santa Mônica. 360 via Sambo, havia sido autorizado, Sambo Leda. Quando possível, direto ao monte ou 2065 na dela. 2065 corrigindo, não foi direto Leda. localizado o 0065. Pelo 094 para localizador direito para 060, a ponta estabilizada. Direito 060, voa no 094. Você manda ele manter 5.000? Pelo 094, manter 5.000 e aguarde. 5.021. Estabilizou o sistema 0, voa no 394. Pelo 394, chama a turma no 8 do sinal 95. 895, voa no 394. Pelo 094, você até 3.007, que é legal na 0.2.0. 6.021, vou no 094. Cinco, nove, meia, no solo 23, direito via táxi, eco, chama o solo 21, nesse volante. Eco, 21. Bono 394, noite, controle. Boa, torre, bono 394, estabilizado, pista no 0. Gerente, tráfego avistado, check trem de pouso, ajuste altímetro no 0, 2, 1, vento 1, 4, 0 graus com 13, 1, 3, 9, pista 10, pouso autorizado. Pisando pouso, pista no 0, 1, 0, 2, 1, ajuste bola 3, 9, 4. Pisando 0, 9, 4, agora com 1, 8, 0, 9, autorizado o aduno. Agora nós 5, vou direto pro base. Vou ligar o 5, na escuta do ponto do Salvador. Escuta, consiga aceita. Vou ligar o 5, vou direto pro base. Obrigado pela informação, direto pro base, vou ligar o 5. Pelo 094, você está passando pela Ilha de Caparica, o aeródromo é o Serra da Vila Vitor Romeu de Veracruz. Muito obrigado. Tudo para 3.094. Pelo 094, você está para 2.007. 2.007. Golfo Bravo Lima, confirma o freio ideal do destino? Três, nove, quatro, solo 2.6, direito via Fox Traction, solo 2.1, no sinal 9. 2.9, gol 3.4. Paulo Augusto Bravo Lima, teste, confirma na rota do senhor, você vai mostrar para de Alagoinhas, até de Alagoinhas, direto do destino. Sim, sou autorizado. 407, torre de controle. Azul 4207, chame o turno, na outra do sinal 95. Vento 130 graus 129, ativo com 021, pistola no 0, pelo outro lado. 94. Bolo 094, se meteu no meu outro decimal 95. Obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, Bolo 094. 125 decimal 1, 94, 93 decimal 8. 251, 238, eu vou... 206. Obrigado, bom trabalho. Safarra, meu nome é Mosco, tem condições da viagem imediata, então a pista é liberada? Gente, autorizado Léo, mantém o pré-fase para a viagem imediata, Whisky. Liberação para a decolagem, tem? Direita de ataque sem eco, 21 da Esfonave. Eco, 21 da Esfonave, 4207. Ao meu nome é Mosquito, completar a linha minha decolagem autorizada, pista no 0, meta no 400, 109, altinho, toma 0, 21. Mano, 481, aproximação, papa 28, alfa, pista de decolagem, pista no 0, meta 140 graus, 109, 1021, altinho, tá guarda de autorização para pouso. Aguarda 101, 94 para frente, acerta para chá travado. Diego, 1230, ponto, cara da 10 pronto. Bom dia, Diego, 1230, na final, em torno de 5737 companhia, após a passar em tráfego, autorizado alinhar e manter esse lugar. Já o contrato da companhia na final, após ali mantém 1230. Vento no 40 graus 129, altímetro 021, pista 0, pouso autorizado. Pouso autorizado no 0094. Papai, o meu nome é Mascuinha, teclado 231, autorizado na presente, está a curva à direita. Ingresso na linha do litoral, aguarde a transferência de comunicações. Direito, linha do litoral, novembro, Oscar Whisky. Quase salas 33, direita via Foxtrot 121, decimal 9. Foxtrot 219, obrigado, até já, mas era um sorte. Boa. 1230, vento no 40 graus, 129, atrás de 310, altíssimo 021. Desagradecimento, está 1-0, 1-20, 1-2-6. Aparro 1-9, lógico, chame o controle agora, frequência 1-2-0, décima 8-0, até a volta. Chamará controle, 1-2-0, décima 8-0, 9-0, Oscar Whisky. Controle Salvador, bom dia, aqui é o Papa Romeu, 9-0, Oscar Whisky, mantendo 1-9-3, corredor Axé. Papa Romeu, número 3, como é que é? Tudo bem, de voo visual, 1-9-3, que é na galera do Viana. Estou autorizado a voar direto para o de Santana. NH1021, autorizado o voo direto para o Santana, manterá o Rio do Axé, 1-9-3, novembro, Oscar Whisky. Autorizado 025, novembro, Oscar Whisky. Controle Salvador, bom dia, com 1230, cruzando 1500. Para 230, contato radar, tudo para nível de 370, via Santa Puca. Via Puca, para 370, com 1230. 1230, vou direto, Jamo. Vai direto, Jamo, com 1230. Papai Romeu Golfo Bravo Lima. Papai Romeu Golfo Bravo Lima, está 48 milhas nordeste do Velho Salvador. Visitado encerrado. Para todos os informações, alerta chama o centro Recife. Frequência 1-2-6-8-5. E ao ingressar na terminal Aracaju, chama o controle Aracaju, frequência 1-2-0-2-3. Salvador 3435, dessa via chegada para o MET 1, para o nível de 0050, que é legal no 021, para 3485. Essa via para o 0050, votar 3485. 3485. A Paulo Victor, Hotel Delta, parte da mata, acionamento autorizado, é pote pronto para linhas de táxi e decolagem. Papá Romeu, Mike, Romeu, novembro, eu confio no tipo de equipamento? Papá Romeu Mike Romeu Novembro, está sendo 0241? Papá Romeu Mike Romeu Novembro, vem para a caixa 3, se você está com a caixa 3, você vai lá na 021, uma testa de renda de revisão, nível de 095. Eu não sou mais um meu nome. Estou chupando mais um meu nome. Estou para nível de 0 direto para o médio para chegar até o médio ou não. Segundo 230, chame o centro Recife, frequência 2.5, autônomo 2.45. 3485, você para 2000, autorizado final do procedimento eletrocínio, é ponte estabilizada, uma louca alinhadora. Redes para 2000, está 3485, livre da restrição 5.000 e tapa. 3485. Mike Romeu Novembro, precisa? Mike Romeu Novembro, a chegada é para o mês de ano. Vou para o mês para a chegada para o mês de ano. Papá Romeu Novembro, acho que o uísque confirma o estilado de pouso. Mais quiz, que é no 4, no 4, é ponto 2 aeromilhas afastado de Salvador. No 4, no 4, reportará. Colônia Zumba, mantém nível de voo 190 conforme solicitado. Guardião 05, seu Stinger. Guardião 05, seu da Jardim Namorado, é estacionamento em Salvador. Guardião 05, mantenha seu remédio de voo visual, que espera que o Senegal é 021. Confirma o que é disso? 04, 1021, copiado, guardião. Alô, Mike, Romeu, Novembro? Romeu, Novembro, confirma o nível solicitado. Mike, Romeu, Novembro, fala que na apresentação radar está isenta a nível de voo 109. Saindo do litoral sul mesmo, pelo litoral, para onde está quando? Autorizado, táxi, reporte pronto para ingresso decolagem. Sui, decolagem autorizado, Vitor Hotel Delta, vento 140129, ajuste 021. Meu Vitor, até o Delta, decolado aos 48 pelo controle agora, sequência 20.8. 20.8, Delta, agradece, bom dia. Bom dia, Salvador, por João Monteiro, voo no 642. Próximo ponto, espera da 190. Papá Romeu, Vitor Hotel Delta. Papá Romeu, Vitor Hotel Delta, mantenha a condição de viagem no país, no Cor da Chão, Oeste, na Fora da Barra. Quente autorizado, mantém 500 pés, Vitor Hotel Delta, senhorita. Autorizado 500 pés, fica até com o 005, também no litoral sul. Quente, ainda não desova e está atento, Vitor Hotel Delta. 005, está retornando para o Salvador? Para quem vive essa atual, se você quiser, para o setor norte, Herói do Brasil. Guardião 05, Distrito Delta, o tráfego informado está 205 milhas com rumo oeste, metendo 500 pés a alta 150. Seja do tráfego, manda um escapamento, Distrito Delta. Dia 90, 24 mil pés, que é naval 021. Seja 05, confirma a intenção de sobrevoo. Isso é a data de avisão com o Guardião 05, mantém a separação. Certo. Só 3485, chama a torre 198, decimal 95. 895, 3485. Plano 769, tenta com a nível de voo 1110, informações de tráfego, posição de 1 hora na minha linha, rumo nordeste, mantendo, pegando o nível de 1100, você está para 4010. Plano 739, tenta com a nível de voo 1110. Plano 739, tenta com a nível de voo 648, contato radar, para nível de voo 350 via Santa Fuca. 350 via Fuca, voo no 648. 25, tráfego avistado, cheque 3 pouso, vento 1300, pisou no pouso autorizado. Pouso autorizado 1-0, tem pouso baixa travado. Tech-truque, está na 0. Bona 739, tenta para nível de voo 090. 090, Bona 739. A superar o padrão. Sente, Distrito Delta. Já vou 571, seu transforme, não estou recebendo o mesmo? Já 06 para acusamento do campo chama torre, o nome corrigindo, mas já 05. A entregamento do campo chama torno no 8, decimal 05. Tanto posso pretende ir por logo e feito pela orla, em coordenação com a torre, fechando com o governo de 35 a 10-2. Tente manter o litoral, seja do tráfego, cruzando o cruzamento final pista 35, reporte para o cruzamento final da 28, Guardião 05. Posso dizer, 35, vou parar para 28, Guardião. Pois não, tá 3485, falou 54 direito, via Fox Trash 1219. 1219. aeronave, o 3425. Zona 739, tráfego esperado, vista para 2010, autorizado final, subindo na tela 61, aposto estabilizado no metro localizador. Autorizado 2010, MS X-ray não no zero, irá reforçar estabilizado, como 739. Mais uma na venda, curva direita para 040. Número 648, chama o centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, até o 925 decimal 45. 2685, Fernando 2545, grato, bom dia. Catarro, Marca 190, para o localizador, correr direita para 070, o aposto estabilizado. Aeronaves aqui começa a passar na terra, informa helicóptero, metendo 500 pés no sujo do ano, mas eu na próxima foto. Cruzamento autorizado, final pista 28, mantém a sua frequência. E Laura, passaria até quantas milhas? Mantém a sua frequência na escrita da torre, respeito ao cruzamento, mantém o seu cruzamento do Rio de Janeiro. Gente, após o cruzamento, a fase até onde? Vamos até o buraquinho. Esse buraquinho a gente vai contornar a esquerda para ir para Lauro de Freitas. Gente, autorizado então, reporte na vertical de buraquinho ou para o Rio Grande. Falta na vertical de buraquinho, Guardião. Salvador, Goma 735, estabilizado em LSF3. Você tem um sinal no outro sinal 935. Tomara Torre, Romeu 9, seu sinal 9, Romeu 735. Só para o Romeu 9, Romeu 9, está parado, então está utilizado o sinal de LSF3. Sete três já, sentindo três, mas agora já teve de pulso. Pode dar autorização, Goma 735. Bom, o Gavião está indo aqui, está indo agora para Portão, fazendo complemento na área de Lauro de Freitas. Ok, gente, Gavião, então, se não trabalha já, após a prefeitura, já está? Após o segundo, por favor, para falar com a nossa. Autorizado Paulo, número 0, Goma 739. Até a parte dos óculos ainda, colega. Deixando isso na coordenação, de tanto aberto. Boa. Mais uma vez, está avisado o Alex, ele está fazendo. Mais uma vez, Mike, o meu novembro, eu peço final de procedimento, eu acho que foi chamado todo, só vou dar uma noite, eu vou chamar o Alex. Papão Romeu, mais um da novembro. Papão Romeu, mais um da novembro, continua a aproximação pista na zero, agora de autorização de pouso número 2. Prossegue na aproximação, agora na autorização de pouso, mais um da novembro. Sou o Salvador, o Bonitinho, o Azul 2668, você foi o Ponto 4 0 da 0 e já próximo. Sim, já atingiu e mantém a ponto de espera. Azul 2668. Atingiu e mantém, isso aí, né? Manteu o ponto de espera, que é o 2668. Ainda manteu o ponto de espera, 2668. Só confirmação, caso necessário, a gente consegue decolar separado. Faz tráfego nacional, traz o galera e manteve. Traz o galera e manteve, 2668, obrigado. 739739 está na curta final. Frota não vai alinhar após o chute do setor. Direita, 2668, decolagem autorizado, pista 10, vai para 30 graus, 139. Livre para 10, vai 2668. Aí 2668, do colado 06, chama o compromisso do Bando, 0268. 01-08, mas muito obrigado, azul 2668. Sim, eu quero comprar uma sem transferência com o chip do 0. Sobrevoo aí no corredor forte. Repartir o jogo mesmo, mais do que mais. Ai, que. Ai, que beleza. Tranquilo. 7-1-0-4-0. 5-1-0-4-0. Sala de aeronave, direito, a gente tem que ser dado, são 2-1-2-9. Sala de aeronave, 4-0-3-0, vem aeronave. Alema 6-1-4-0. Guardião 05 na escuta. Escuta, guardião. Você quer tentar uma opção 44 sentido contrário? Eu posso visual com ele, mas o guardião 05. Eu vou para visual, eu vou mais, escuta mais do guardião. Guardião 05 na escuta. Escuta, guardião. Você quer tentar uma Michael Smith. 140, decolar 204, chama o controle 120, destino 8. 208, obrigado, bom dia. Mais segura aqui, reporte vertical do local de pouso. Cima, você vem pela marcha até que localidade? Certo, reporte do limite da CTA em Salvador. Controle, bom dia, Chanel, 6140. Fernando 40, contato da minha decolagem, sobre a via, saída da Cuca, transição a forma uniforme, no jogo 350. Ok, Cuca, transição Aracaju, sobra 350, 6140. Fernando 40, Cuca, transição a forma uniforme. Estande 597, decolagem autorizada, pistão 0, 140, grau 1, 0, 2. Liga de pelagem, Gama 395, autorizado na Lima 3, pistão 0. A Lima 00, na 395. Gama 337, ação de identificação, dessa vez chegada a Bonf, nível de voo 07060. Desça para nível de voo 0620. 9150, desça para 4.000 pés, o estilo altímetro no 021. Aqui o ponto de testa para 4.000, para 4.000, a vista do altímetro é 1021. Ótima, Mike Oscar, tango visto.